alegria. Sentimos na presença do Senhor. Vejam quantas bênçãos Ele derramou. Vejam quantos milagres Ele operou. Vejam quantas almas Ele resgatou. Juntos reunidos louvamos ao Senhor. O evangelho pregado.